me aquece, protege da solidão. A noite cai, a chuva traz, o medo é a aflição, mas é o amor que está aqui dentro, que acalma meu coração. Ah, só o invento, chega o verão, o calor aquece minha emoção, não pelo clima da estação, mas pelo fogo dessa paixão. A primavera calmaria, tranquilidade uma quimera, queria sempre essa alegria, viver sonhando quem me dera. O outono é sempre igual, as horas caem no quintal, só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal. Quero ouvir. O outono é sempre igual, as horas caem no quintal, só não cai o meu amor, pois não tem jeito, não, é imortal. Domina esse amor que me aquece, protege da solidão. Vai. A noite cai, a chuva traz, o medo é a aflição, mas é o amor que está aqui dentro, que acalma meu coração.